Pouquinho uma pirata. Vambora! Meu DJ Wesley, tamo junto. Meu Recife é nóis. Sobe assim, ó. Essa novinha é maluca, essa novinha é sapeca. Senta gostoso pros malocos, quica gostoso pros favela. Essa novinha é maluca, essa novinha é sapeca. Senta gostoso pros malocos, quica gostoso pros favela. Nem foi no ouvido e já tá me excitando. Desce só cateca, cateca, cateca assim, ó. Ai, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, assim, assim, ó. Nem foi no ouvido e já tá me excitando. Desce só cateca, cateca, cateca. E soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, assim, assim, ó. Vambora, lá. O tio chegou, bebê. Quinho Madeirada. Essa novinha é maluca, essa novinha é sapeca. Senta gostoso pros malocos, quica gostoso pros fabé. Essa novinha é maluca, essa novinha é sapeca. Senta gostoso pros malocos, quica gostoso pros favela. Nem foi no ouvido e já tá me excitando. Desce só cateca, cateca, cateca assim, ó. Ai, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, assim, assim, ó. Nem foi no ouvido e já tá me excitando. Desce só cateca, cateca, cateca. Soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque, assim, assim. Vem contigo, vambora, meu parceiro da Das Feras da Mídia. Tamo junto. Alex Zelli de divulgações. André Cidinho. Meu Milhões, minha Bahia, tamo estourado.